Sexto passo. Medite e visualize. Outro gesto de amor com nós mesmos é meditar. Talvez você já tenha ouvido falar dos benefícios da meditação, mas sente uma certa resistência em começar. A meditação é um processo muito antigo que parte do princípio de que todos nós temos uma imensa sabedoria em nosso interior. Eu acredito que dentro de nós estão as respostas para todas as questões que desejaríamos fazer. Infelizmente, a maior parte do tempo estamos tão ocupados correndo para atender às solicitações externas que esquecemos de parar e concentrar o suficiente para nos escutar. Quer experimentar para ver como é simples? Sente-se numa cadeira de espaldar reto ou deite-se numa superfície plana, num local silencioso. Feche os olhos. Respire profundamente algumas vezes e vá relaxando o corpo como fez no passo anterior. Repita palavras ou frases que tenham um significado especial para você. Pode ser amor, paz, eu me amo, eu perdoo e recebo perdão, ou eu quero aprender. Depois de repetir várias vezes, espere e observe o que vem à sua mente. Eu gosto de fazer perguntas quando estou meditando. Faço uma pergunta sobre alguma coisa que está me preocupando ou simplesmente digo: o que é que eu preciso saber? Depois, espero. Podem ter certeza. A resposta vem sempre, mesmo que leve algum tempo. E ela pode vir de várias formas, como uma intuição, um pensamento, uma palavra que se ouve ou que se lê. Experimente fazer isso agora. A visualização também é muito importante. Visualizar é criar uma imagem mental do que você deseja, como se aquilo já existisse. Quando eu tive câncer, costumava visualizar uma água fresca e límpida fluindo através do meu corpo, lavando as células doentes e meu corpo respondendo e se tornando mais forte e saudável. Isso ajudou muito na minha cura. É importante fazer sempre visualizações positivas. Qualquer pessoa é capaz de visualizar. Pare e pense agora em uma coisa que você deseja. Qualquer coisa. Uma casa. Um relacionamento amoroso. Uma promoção no trabalho. A cura de uma doença, o que você quiser. Veja se consegue imaginar ou visualizar a situação que você deseja. Faça então uma afirmação positiva. Eu tenho a casa com que sonhei. Eu estou com a pessoa que amo. Eu sou muito saudável. E assim por diante. O universo acolhe o seu desejo visualizado e responde com aquilo que for para o seu bem.